Chegando na Coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Tio, também tô chegando, não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabi. Pede pro Lino me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde. E avisa o Xambuci que tem Danone à vontade. Coab, pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Netinho, também tô chegando. Valeu, Magninho! Não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabinho. Pede pro Lino me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde. E avisa o Xambuci que tem Danone à vontade. Vai ficar legal, pagode na Coab. Bem em frente à lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, pagode da Coab no maior astral. Bem em frente à lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, pagode da Coab no maior astral. Bem em frente à lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, pagode da Coab no maior astral. No pedaço.